Vou conversar agora por telefone com o Gilmar Piola, ele que é secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos aqui de Foz do Iguaçu. Bom dia, Piola. Bom dia, Guilherme. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RCI. Vamos fazer informações aqui com relação a empresários, né, que têm interesse em investir aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Ali as áreas industriais, né, os distritos empresariais aqui de Foz do Iguaçu. A prefeitura lançou um edital com alienação de 31 áreas nesses distritos aqui de Foz do Iguaçu? Sim, é um edital de alienação das áreas para as empresas que já estiverem pré-qualificadas, né? Nós lançamos aí 2 meses atrás o edital de pré-qualificação das empresas, então as empresas que passaram por essa fase de pré-qualificação agora têm direito a participar do edital de alienação das áreas. Podem dar o lance agora. E quem não apresentou ainda, Guilherme, ainda tem tempo, né? Porque o edital de pré-qualificação, ele vai ficar permanentemente aberto, tá? Então, até o dia final, né, do edital agora de alienação, quem apresentar o plano de negócios, né, o plano de investimentos, e passar, obter a pontuação mínima necessária, vai poder participar do leilão aí de alienação. E são áreas O valor é um valor, né, realmente muito diferenciado, né? Porque o município quer atrair investimentos, quer atrair novos negócios, quer desenvolver o distrito industrial e gerar empregos e também melhorar a arrecadação. Então, com isso, nós estamos partindo, né, nós fixamos em 10% de uma unidade fiscal do município, que é R$ 7,68 um metro quadrado, né? Então os lances partem de R$ 7,68 um metro quadrado. E como é que vai funcionar até essa questão dos lances? Será por maior oferta? Como é que vai funcionar isso? Sim, o lance é, o valor mínimo é R$ 7,68, né? Então, se uma área tiver mais de uma empresa, se tiver várias empresas disputando essas empresas, quem oferecer o maior valor vai levar. Se essa empresa tiver pré-qualificada já, quem oferecer o maior valor vai levar. E eu vejo aqui que, inclusive, a abertura dos envelopes está marcada, né, para o dia 20 de novembro, ali na Diretoria de Licitações e Contratos. Como é que está a procura? A expectativa é de conseguir preencher todas essas 31 áreas aí que hoje não estão sendo aproveitadas? Então, nossa expectativa é preencher pelo menos boa parte dessas áreas, é achar interessados em investir em boa parte dessas áreas, né? Assim como aconteceu já com os quiosques, que teve uma alta procura, pelos quiosques da Brasil, ali da Rio Branco e também da Paraná, eu acho que só um quiosque que não houve interessados. Daí, né? A gente vai voltar a fazer um processo específico para ele. Então, a gente acredita que, no caso também do Distrito Industrial, uma parte considerável dessas 31 áreas, se não todas, a gente consiga agora atrair interessados. Nós temos uma fila de mais de 50 empresas interessadas em se instalar no Distrito Industrial. Mas precisávamos fazer a modificação no projeto de lei, foi o que fizemos ali no ano passado, com apoio da Câmara de Vereadores. Precisávamos estipular os critérios de pré-qualificação para fazer diferente do que foi feito no passado, porque no passado o município só fez leilão das áreas, simplesmente não exigiu projeto, não exigiu plano de negócio, de investimento, né? Então, nós mudamos os procedimentos agora para realmente atrair as empresas que estão interessadas em se instalar na nossa cidade. E vamos falar justamente desse processo, né, de instalação de empresas aqui em Foz do Iguaçu, porque a gente até divulgou ontem na programação aqui informações de que o mês de setembro fechou mais uma vez, aí, mais um mês com saldo positivo na geração de empregos aqui na cidade. No acumulado do ano, estamos com mais contratações do que demissões. Como é que você analisa até o mercado iguaçuense? Quais as perspectivas aí para os próximos meses, embora seja complicado falar de previsões até em função da questão eleitoral. Como é que você avalia aí o mercado, aqui, o aquecimento da economia da cidade de Foz? Guilherme, Foz do Iguaçu caminha para ter um dos melhores anos aí da sua história na geração de empregos. Pelo menos deve ser um dos melhores anos aí dos últimos 10, 15 anos, com certeza. Né? Devemos fechar com um bom saldo positivo. Estamos no acumulado dos últimos 12 meses, estamos na frente de cidades maiores do que Foz do Iguaçu, como Londrina, como Maringá, como Ponta Grossa, né? E até mesmo Cascavel, no acumulado do ano. Cascavel agora está se aproximando nesse acumulado, porque só mês passado aí abriu um frigorífico lá com 700 vagas. Né? Então, mas mesmo assim, nós estamos atrás, só no acumulado dos últimos 12 meses, atrás de Curitiba e São José dos Pinhais. Né? Tá? E à frente dessas outras, né? Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel. Isso mostra a força do nosso setor de turismo e da economia da nossa cidade. Né? Esse bom desempenho tem sido puxado pelo setor de turismo. O comércio agora está se recuperando, a construção civil está se recuperando. Comércio também, e esperamos agora com esse edital de alienação de áreas lá do Distrito Industrial que a indústria também se recupere. Eu vou perguntar também com relação à questão do comércio aqui na cidade, porque existe uma expectativa quanto à lei dos free shops, né, que a gente sabe que localmente a regulamentação já foi feita, a Receita Federal também já emitiu aí as portarias necessárias. Como é que está hoje em dia? O que é que falta aí para que as primeiras lojas do tipo free shop se instalem aqui em Foz? Guilherme, a Receita Federal já homologou o software que foi desenvolvido pelo CERP para fazer a gestão das lojas. Tá? Então, nós fizemos uma reunião semana passada, toda a equipe que faz parte do grupo de trabalho da Prefeitura, envolvendo várias secretarias, com a equipe lá da Receita Federal para discutir quais serão os trâmites. Os trâmites vão ser normais de abertura de uma empresa, de um negócio, né? Com uma variável só que esse negócio, para entrar em funcionamento, precisa da autorização da Receita. Então, vai funcionar da seguinte forma. O interessado em abrir, um investidor interessado em abrir uma loja franca de produto nacional importado, ele dá a entrada no pedido de alvará na prefeitura, aprova os projetos. Se não tiver nenhuma pendência e ele já tiver o alvará definitivo, ele já está apto para obter para dar o passo seguinte, que é a autorização da Receita. Aí tem que seguir o protocolo da Receita de instalação dessas lojas, tem que ter as câmeras de segurança instaladas, software e tudo mais. Né? Se ele tiver qualquer pendência de regularização do espaço e tudo, com o corpo de bombeiros ou vigilância sanitária, enfim, ou até mesmo algum TAC com o planejamento da prefeitura, ele vai receber um alvará provisório e com isso também ele vai poder dar entrada na Receita Federal, tá? Para que o processo, para que não perca tempo, né, nesse trâmite. Tá? Então, nós já estamos aptos agora a receber os primeiros investimentos. Eu acredito que agora é uma questão de dias para os primeiros investidores darem entrada na papelada para início das lojas francas na nossa cidade. Né? Mas entre esse trâmite todo, da entrada na prefeitura, se já tiver espaço, já tiver espaço físico adequado e tudo, mesmo assim eu acredito que vai aí uns 6 meses para uma loja dessas entrar em funcionamento. Vai de 6 meses a 1 ano aí para essas lojas entrarem em funcionamento, as primeiras entrarem em funcionamento, né, Guilherme? Eu vou aproveitar e lhe perguntar também, né, sobre uma atividade que vem por aí aqui na cidade. Dia 11 de novembro é o Dia das Cataratas. Como é que está a preparação aí para essa campanha, né, que é feita todos os anos para promover o nosso destino turístico na internet? Então, Guilherme, semana que vem a gente tem uma rodada final aí com o ICMBio e a Cataratas S.A. para discutir a logística, como que vamos fazer. No dia 11 do 11. Já, a Secretaria de Turismo já tem contratado 80 ônibus para levar a população para fazer selfie nas cataratas. São 80 veículos que vão sair de diversos pontos da cidade, do Gramadão, da Praça da Bíblia, do TTU, do Parque Remador, e estamos estamos ainda definindo se vamos lançar em algum outro local, na Vila Fê ou no Três Lagoas, tá? Para que possamos divulgar para a população se organizar. Serão saídas de manhã, às 8 horas da manhã, e também à tarde, às 14 horas, fazendo esse leva e traz, esse veículo fazendo leva e traz aí das pessoas que irão lá fazer o selfie nas cataratas. E, ao mesmo tempo, nós estamos com uma campanha que vamos soltar nas mídias sociais para que, uma campanha impulsionada, para que as pessoas de qualquer lugar do mundo, onde quer que estejam, também possam fazer suas postagens de fotos e vídeos das cataratas e compartilhar com seus públicos nas redes sociais. Esperamos aí atingir este ano 150 milhões de pessoas impactadas aí pelo voto de cataratas. Aliás, pelo Cataratas Day. O voto de cataratas já foi, né, Guilherme? Eu não tenho dúvida alguma, né, de que essa campanha, mais uma vez, será um sucesso. Agradeço aqui ao Gilmar Piola, secretário municipal de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos aqui de Foz do Iguaçu, pela participação no Manhã RCI desta quinta-feira. Eu que agradeço. Semana que vem estaremos aí, acho que a partir de quarta, quinta-feira, já estaremos divulgando os locais, os pontos de ônibus, que vão sair os ônibus para levar as pessoas para fazer selfie lá no dia 11, no dia do nosso Cataratas Day. Tá? Obrigado aí pelo apoio e estamos à disposição aqui de você, dos ouvintes, para esclarecer qualquer dúvida aí sobre os temas que discutimos.